a toda a comunidade pobre da Zona Sul. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, a gente tá aqui hoje para conversar com o Mano Caio sobre rap. Não vamos falar lá do início, de como ele surgiu, mas vamos falar um pouquinho mais da cena aqui em Curitiba, que é o local que ele tem um estúdio e tem um canal no YouTube também, que é o R2MCs. Isso aí, como vocês ouviram. Ele vai responder algumas perguntas e se tiver algum questionamento, posta aí embaixo que a gente conversa depois. Pra começar, Caio, se apresenta um pouco pra galera, pra gente saber um pouco mais de você. Salve, salve, beleza? Meu vulgo, como ele falou, mano, Caio, meu nome é Caio, eu tenho 30 anos, já tenho uma boa parte da minha caminhada aí que eu acompanho a cena do rap, e nos últimos 5 anos eu acabei decidindo me entregar de uma maneira mais inteira esse trabalho, né? Comecei a escrever letra, comecei a gravar, produzir meus próprios trabalhos e tá aí divulgando ele para que eu consiga deixar uma mensagem aí positiva para quem esteja me ouvindo e de uma certa forma eu esteja contribuindo para um mundo melhor. Certo. Caio, como que você vê o rap nesse momento que ele tem em Curitiba? Tem muitos rappers, tem bastante trabalho, os eventos, como que eles estão ocorrendo nesse momento? Cara, eu acho que Curitiba vai entrar no topo do rap nacional logo logo. Eu comecei a fazer uma caminhada dentro do rap em 2011, 2010, freestyle na rua, aquela época lá, saía na rua com os amigos, fazia até alguns atos vandais aí, e aquela época era muito difícil, não tinha batalha, tinha os eventos, claro que tinha, Turma Gangsta das antigas, sempre se organizaram bastante, mas a divulgação era muito fraca, a gente nunca sabia aonde que podia encontrar uma batalha, uma roda de freestyle, alguma coisa assim. E hoje isso aqueceu de uma maneira tão grande aqui dentro de Curitiba que, porra, já temos batalha aí fortes, fortíssimas, como a Batalha do Muma, a Batalha da Menô, a Batalha da BSP. Cara, todo dia, quem tiver afim de conhecer um pouco da cultura hip hop ou já participa da cultura hip hop, todo dia você pode encontrar algum evento, alguma festa, alguma batalha, alguma roda de poesia, algum sarau. É impressionante como cresceu isso dentro de Curitiba e cada vez mais rappers, cada vez mais MCs, cada vez mais produtoras, assim como eu pela FR2. E uma hora vai acontecer o que eu comecei a falar no começo do áudio. Vai explodir. Logo, logo vai sair 1, 2, 3 nomes que vão ganhar o cenário nacional. Não que já não tenha, né? Visto a Carol Conká e o Do Raiz. Bacana. Você falou pra nós que começou entre 2010 e 2011. Nesse percurso que você vem nessa caminhada, qual rede social te ajuda mais a divulgar o seu trabalho? Qual que foi a mais efetiva? Bom, eu comecei a divulgar meu trabalho em 2015. Comecei com o Facebook, logo em seguida eu fui pro YouTube e hoje, coisa de um ano no máximo, eu tenho usado bastante o Instagram, estudado a possibilidade de outras plataformas como Deezer, Spotify, SoundCloud também. Ainda me ajuda mais o Facebook, mas eu tenho visto um grande avanço, uma grande ajuda com o Instagram. E acredito que a partir do momento que eu estiver disponibilizando o meu trabalho nessas plataformas de áudio, como o Spotify e o Deezer, posso ter até um retorno financeiro, monetário. Legal. Agora, saindo um pouco desse cenário do hip hop que você vive, né, lá dentro, recentemente teve uma prova de vestibular, a Unicamp, que exige dos alunos, né, que vão prestar esse vestibular, o Racionais MCs, o álbum Sobrevivendo ao Inferno. Como que você vê isso, essa entrada do rap dentro da academia, antes mesmo do estudante poder fazer alguma pesquisa, alguma especialização lá dentro sobre o tema? Cara, eu li o livro, até me arrepiou aqui. Eu li o livro do Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, tem no máximo uns 2 meses e é o meu álbum predileto, né? A gente tem que ouvir uma galera dizendo aí, principalmente de linha mais conservadora, politicamente falando, direita, que questionaram muito a entrada desse álbum. Mas uma pessoa que faz um comentário contra isso, ele ignora toda a mudança que o Racionais fez no cenário musical do Brasil. Antes, a música popular brasileira, MPB, era a música popular. Hoje a música popular brasileira é o rap. E foi graças a esse CD. Esse CD, ele retrata a vivência dentro de uma comunidade que muitas pessoas viveram lá, saíram de lá de dentro e hoje parece que se esqueceram como que é, sabe? Os caras revolucionaram. Eu sou suspeito pra falar, sou fã do Racionais, sou fã do trabalho deles, mas uma pequena análise é isso. Os caras revolucionaram a música popular brasileira. Legal. A gente tem um grupo de pesquisa sobre rap dentro aqui da UTFPR. E a gente tem uma pequena dificuldade, porque buscar os rappers para eles poderem dar opinião e participar do nosso trabalho é complicado. Teria uma disponibilidade para você poder bater um papo com eles, se a gente conseguisse marcar um horário, mostrar o seu trabalho, já que você tem um estúdio, tem uma vivência dentro da área, e até expor a sua própria arte, se você achar necessário. Com certeza tem essa possibilidade, estamos aí para isso. Minha mensagem só vai poder alcançar outras pessoas se eu estiver disposto a divulgá-las, né? E não só a minha, como você falou do meu trabalho também não é só divulgar a minha arte, é poder ajudar que outras pessoas consigam divulgar sua arte. Graças a Deus, graças à minha família, eu tive condições de chegar até onde eu tô e hoje eu tenho condições de possibilitar oportunidades para quem não teve as mesmas condições que eu. Por alguns mal vistos, por outros bem vistos. Eu vou dar atenção realmente ao que eu penso. E respondendo a tua pergunta, com certeza tem essa possibilidade. Maravilha, Kai. Só mais uma perguntinha pra gente finalizar. Eu sei, a gente conversa há algum tempo, já que você tem uma perspectiva de crescimento. E você tem imagina algum tempo, quanto vai demorar para você atingir o objetivo que você está buscando? Olha, irmão, já são quase 3 anos nessa caminhada e eu mesmo posso observar a minha evolução fazendo uma autocrítica. Eu melhorei muito do começo até aqui, mas ainda tenho muito para melhorar. Acredito que o Mano Caio hoje já é muito mais conhecido do que o Mano Caio há 3 anos atrás. A própria mente falando, a FR2 também já tem um nome dentro da cidade. Talvez seja esperança demais ou otimismo demais, mas acredito que no máximo em 3 anos eu consiga alcançar o que eu desejo, o que eu almejo. Maravilha, Caio. Gostei muito aí da sua palavra. O que eu queria agora é, se fosse possível, você mandar um freestyle aqui pra gente, pra você dividir um pouco da sua arte com nós. Pô, dá licença pra chegar e mostrar minha crença. Já que é pra fazer freestyle, vamos improvisar. Meu primo deitado no colchão, você deitado no sofá. Então, vamos improvisar. Repetindo essa palavra pra me adaptar. Faço isso, irmão, porque eu gosto, tá no coração, não é por ibope. Deixa um salve pra quem gosta da cultura hip hop. O preto, branco, unido, resposta que cala o ridículo. Pra que cada um dentro da sua próprio conhecimento interno se livre do cubículo. Abra sua visão, o mundo não sou só eu, irmão. O mundo é a gente, o mundo é a união. Essa é a junção. Quer mais? Excelente, muito obrigado, Caio. E até a próxima. Valeu.